Hoje nós vamos falar sobre uma lei. Inicialmente ela parece até que seja uma lei dolorosa, uma lei injusta, uma lei que talvez não fique nem bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos falar de mais uma lei que rege nosso universo. Nós sabemos que nosso universo ele é regido, ele é conduzido por leis naturais. A primeira grande lei natural é a lei da reencarnação, depois a lei da causa e efeito, que é a lei do karma, depois a lei do amor, lei do trabalho, lei... São cinco leis, numa divisão de 12 leis, que são leis naturais, que nós não conseguimos cair fora disso aí, todos nós. É claro, num mundo de provas e expiações, no qual nós estamos atualmente inseridos neste momento, né? E tem também aquela lei que é a lei da destruição, que a gente vai tentar comentar alguma coisa sobre a tal da lei da destruição. Tem muitas pessoas que acham que essa lei é uma lei injusta, é uma lei que, já falei primeiro, né? Uma lei que talvez faça com que muitas pessoas, muitos seres humanos tombem, morram, desencarnem, por causa dos grandes flagelos da humanidade. O que são os grandes flagelos da humanidade? Grandes terremotos, grandes maremotos, grandes vulcões, que atualmente a gente vê todo dia no espaço, na televisão, que mata milhares, se não milhões de pessoas. Na Indonésia, se eu não me engano, o último que teve, morreu mais de 1 milhão de pessoas. Teve agora mais um, não sei aonde, eu não me lembro aonde. Também um maremoto, junto com um terremoto, matou mais algumas milhares de pessoas. Então, isso são, sabe o quê? São resgates naturais, gente. Essas pessoas, elas precisavam partir, todas elas juntas. Parece incrível nós termos que entender isso, né? Mas todas elas juntas, há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás, elas provocaram, de repente, e bem provavelmente provocaram, desastres provocados pelo homem de igual intensidade, que mataram milhares e milhares de pessoas em algumas guerras. E hoje, estando morando lá, naquele local, aonde está acontecendo o tal de maremoto, o tal de terremoto, elas precisam desencarnar juntas para novamente retornar à espiritualidade e saber o que elas fizeram numa outra existência. Existem pequenos e grandes flagelos. Então a gente está falando daqueles grandes. Às vezes são pequenos, por exemplo, quando caiu o edifício lá em São Paulo também, morreu várias pessoas, mas nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, gente. Partindo do princípio de que estamos num mundo de provas e expiações, nada acontece por acaso. Então essa lei da destruição, ela vem provar de que Deus está totalmente correto em suas ações. Mas não é Deus que está provocando isso, não. Fomos nós que 300, 400, 500 anos atrás plantamos algo extremamente contundente em tal local e que agora este algo plantado vai ter que ser colhido. O que está sendo colhido? Destruição, dor, fome, miséria, por causa dessas destruições, que foram provocadas por nós próprios em outras existências. Então, quando a gente vai falar de lei da destruição, se a gente for ser bem explícito, ela é necessária, porque ela depura, inclusive, o planeta. Ela depura o planeta. Porque o homem, até hoje, ele castigou tanto o nosso planeta, ele dividiu, ele subdividiu, ele, nesses milhares de anos, principalmente nos últimos 200 anos, eles fizeram coisas assim de quase não acreditar com o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra se vinga, gente. Ele se vinga. É a lei da causa e efeito. Aqui nós aprontamos, aqui nós colhemos. Então, certos lugares onde acontece pequenos desastres naturais, não grandes, não de grande proporção, mas pequenos desastres naturais, foram provocados pelo homem. Olha aquela barragem lá que estourou e vazou lá não sei quanto, matou praticamente uma cidade inteira. Foi provocada por quem? Pelo homem. Pelo homem. O que aconteceu com aquela cidade lá? Ah, continua no meio da lama. Agora, todo mundo se pergunta, mas aqueles caras que moravam lá, será que eles mereciam aquilo? Eles, não é que eles mereciam aquilo. Eles, numa outra existência, eles provocaram a mesma barbárie em outro local. Provavelmente em outro país, em outra época, e matou a mesma quantidade de pessoas, ou talvez um pouco menos. Hoje mata mais gente, porque tem mais gente, né? Mas essa é a questão da lei da destruição. Aqui se faz, aqui se paga. A destruição aqui acontece, aqui ela vai acontecer novamente. E não tem volta, gente. Deus nesse mundo, ele é perfeito. E ele não está nem aí para a destruição. Ele não está nem aí para, assim, nós vamos pegar e vamos fazer a transposição do Rio São Francisco e vai levar, vai tirar um monte vai provocar um monte de danos ambientais. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí se estão fazendo lá na China a barragem de Yangtze, que vai, eu acho que já está quase no fim, que vai acumular a maior quantidade de fluxo de água do mundo. Que tem alguns cientistas que têm medo que é muita quantidade de água num lugar só, de que pese mais do que outro lado do planeta. Que de repente aconteça o quê? Um desalinho. Do planeta. Se acontecer, Deus não está nem aí. Quem mandou fazer? Ele está sempre para nos receber, nos ajudar, nos auxiliar quando nós precisarmos. Agora nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre pensamento. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Liberdade de escolher, de arbitrar, de fazer aquilo que a gente quer. E fazendo aquilo que a gente quer, às vezes a gente dá com os burros na água. É, muitas vezes acontece isso. Tanto nós individualmente, como às vezes uma população enorme de um país inteiro. Então era isso hoje. Muito obrigado.